nos ambientes de trabalho. Santificai-nos por tua cruz bendita. Amém. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão. E o texto de hoje é João 18:1-19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção a um lugar chamado Calvário. Ali o crucificara, e com ele os outros dois. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse: mulher, eis teu filho. Depois falou ao discípulo: eis a tua mãe. A partir desta hora, o discípulo a levou para sua casa. Para se cumprir plenamente a escritura, Jesus disse: tenho sede. Os soldados encheram de vinagre uma esponja, prenderam-a numa vara, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e expirou. Num momento de silêncio, agradeça a Jesus no fundo do teu coração. Obrigado, Jesus, por ter dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus, por ter perseverado e sido fiel. Feche teus olhos e contemple o Cristo crucificado, a coroa de espinhos, as mãos com as cravos, um corpo desfigurado, aos pés da cruz de Jesus, Maria. Mãe das dores, Nossa Senhora, olhai por todos os filhos e filhas no Calvário de hoje. Jesus, a humanidade te louva e agradece. Perdoe-nos, Senhor, se ainda hoje o traímos, se ainda hoje não valorizamos o teu ato redentor. Ó poderosa cruz de Jesus, manchada pelo sangue do Cordeiro, entrai no coração daqueles que mais estão distantes da tua graça, e que essa Sexta-feira Santa seja um marco na vida. Traga de volta o filho perdido, traga de volta o marido que abandonou a família. Perdoai, Senhor, as ofensas que cometemos contra o nosso próximo. Perdoai-nos, Senhor, nas nossas distâncias à confissão, a nossa falta de fé na Eucaristia, a nossa não vivência do batismo. Jesus crucificado, vem em nosso socorro e a nossa falta de fé. Venha, Senhor, em nosso auxílio, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Hoje é um dia que muita gente vai à igreja, mas o teu Deus é o Deus dos mortos. Você quer celebrar a Páscoa? Não esqueça que falta uma celebração. Ou amanhã, à noite, na vigília, a mãe de todas as celebrações, ou no domingo. Jesus, hoje, nessa hora da misericórdia, eu espero, Senhor, a tua bênção. Eu confio, Senhor, que esta água está sendo abençoada. Eu confio, Senhor, que minha vida está sendo renovada. Pense em alguém, além de você, pense em alguém que você quer oferecer essa bênção. Hoje, por ser Sexta-feira Santa, eu não posso dar a bênção sacerdotal, porque nem na celebração hoje tem bênção final. Eu me despeço rezando. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A humanidade entrará num silêncio, o silêncio do túmulo fechado, para depois, na vigília da Páscoa, exultarmos na alegria do Senhor. Fique em paz. Fique com Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.